Aí, Cristo vive em mim, vive em nós. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Pela fé, DJ Alpiste e Eclesiastes. Ei, mano, fica ligado no meu recado. Não sou seu inimigo, quero ser seu aliado. Não precisa ter medo de mim, eu vim para somar. Eu sou aquele que você pode contar. Eu sei que é difícil viver no dia a dia. É muita correria pra ganhar o pão de cada dia. Quem tem emprego tá bem, quem não tem, não tem o que comer. Só se for roubar pra poder sobreviver. Ou estudar, se esforçar, acreditar. E nada de ruim poderá te abalar. Mesmo sabendo o que o mal impera em cada esquina. Tem gente matando, morrendo por cocaína. Aí eu penso, por que é que tem que ser assim? Você pode viver sem a droga, confia em mim. Um dia Deus me deu poder de decisão. Eu decidi pela minha salvação, então Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim. É como uma satisfação que eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Por onde eu for, valeu pastor pela oração. Na rua tá mó guerra, irmão. Batalha, o tempo passa, o mal consome, os cara não para. Pensa em mudança, no olhar das crianças com fome. Na rua, na mira do ódio, dos homens, liga a câmera, filma. Enquadra o foco, que tipo de poder nós temos, então não é nosso. Voto que muda toda a base, tira os pitos, lalá, o Zoab e o Jader. Quer me prender porque sem ler, escrever, reivindicar melhor condição pra viver. Porque escola pública não me ensinou vestibular. Pra concorrer com os boys da USP tem que pagar. Me fala quanto o tráfico não banca pros levita, pros fariseu, me tirar da tranca, irmão. Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que vivo. Podem me chamar de louco, que eu não ligo. Dizer que eu sou fanático pra mim é elogio. Eu tenho convicção do que eu acredito. Eu faço apologia do cristianismo. Respeite o meu espaço pra ser respeitado. Demonstre um pouco de amor se quiser ser amado. Não julgue pra não ser julgado. Não atire a primeira pedra se você tiver pecado. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Se for mentira, acredita quem quiser. O sábio não sabe tudo o que precisa saber. A loucura de Deus é sabedoria, pode crer. Olhe pra mim, eu sou igualzinho a você. Também preciso do perdão para viver. O arrependimento me trouxe a redenção. O caminho da verdade me mostrou a salvação. Já não sou mais eu que vivo. Já não sou mais eu que vivo. Já não sou mais eu que vivo. Aí, irmão, é mó torre de Babel. Caim que mata Abel na loucura de um papel. Inocente se faz réu, nem a lágrima da mãe serve de consolo, o abraço do filho distante. Na tranca ou morto, tipo um aborto. A rua jorra sangue, o inimigo cospe fogo. Longe da revanche, não muito diferente. Eu vejo os mano por aí se vendendo pra conseguir nesse desejo de mim. É tipo assim, sim, não, não, sim, sim, tá? Levada a esperança, pois Cristo vive em mim aí. Eu busco a paz, a salvação na canção. No resgate, autoestima, amor próprio dos irmãos, então nem vem, nem vem, nem tente me convencer. Senhor, assim o mal vai prevalecer. Louve a Deus e o inferno vai se abalar. Família Eclesiastes no ar. Já não sou mais eu que vivo. Já não sou mais eu que vivo. Já não sou mais eu que vivo. Já não sou mais eu que vivo. Já não sou mais eu que vivo. Já não sou mais eu que vivo.